Eldorado Calda, aporte táxi em cima, pushback aporte táxi. Tá, Azul 4462 estabilizado no ILS X-Rayão 0. 4462, muito boa tarde, tem livre pouso pista no 0, já tornou 40 graus com 8 horas. Autorizado pouso não no 0, 4462. Confirma o vento, 160 com? 140 com 8. Obrigado. Sim, pessoal. Como copia o seu 3567? Agora alto e claro. Ok, já está pronto para o seu acalamento. Autorizado, aposto táxi. Chama na táxi. Baixa, confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, via Rota do Plano, outra 9857. Nos voos 380, saída da El, Lida e Rumi, decola pichando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5415, controle 119 decimal 35. 6227, autorizado o Galeão, via rota conforme, primeira aerovia Upper November 857, nível 380. Dael, Leda e Irume, decolam no zero, curva à direita, 5415 ao transponder, 11935 ao controle para o 6227. Correta, pode contar para o 2287. Para o táxi, 3567, 180, 3 horas, Uberlândia. Autorizado direito, via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste altímetro no 0 no meio. Ok, direita Índia, ponto de espera, torre 1016, tá. Para o táxi 2231, 64 a bordo, 5:30, Brasília. Porta, Oscar. Oxalé 6314, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, com 8 nós, altímetro 1016. Autorizado, ponto no 0, Oxalé 6314. Azul 4065, visão com a Airbus Nacional da ONU 0. Ah, firma, 4065. Está condicionado, após o pouso do mesmo ali, mantém pista no 0. Após o colega ali, mantém pista no 0, exatamente. O Charlie India Oscar, complete 360 e prossegue sinal da 17, reporte curta sinal. Deixa reportar na curta, sinal da 17, Charlie India Oscar. Ali mantém 1-0 para 3567. Serra Bravo, Golfe Romeu, Guarulhos, Apesolou 1-0, Costa Albaté, nível 320, saída da El, Leda, Motiva. Decola pista 1-0, primeira turma direita. Aciona 5-4-3-6, controle 1-1-9 do sinal 3-5. Autorizado 320 para Guarulhos, Upper Zulu 1-0, Taubaté. Decola da 1-0, da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita, 5-4-3-6, transponder, 10935, controle. Correta, pode plantar 3-1-5-5. Forçará. Autorizado, a parte liberada na 7. Área 2231, tem livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0, graus 15-9. Livre decolagem 1-0, 2-3-0. Decolou 29, controle 119-35. 19-35, boa. Alô, Doutor, muito boa tarde, Portugal, 02 Alpha, final da Noé 10. Portugal 021 Alpha, clear to land the runway 10, wind 110 degrees, 14 knots. Copy the wind, clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Salvador, boa tarde, 3835, sinal de 9, big. 3835, muito boa tarde, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarda na pista livre. 21 Alpha, ground 121, the small one. 3, 2, 7, e autorizado o táxi, atende somente através do 62, aguardando para prosseguir. Autorizado até através do 62, aguardando a autorização para prosseguir, 6328. 3155 já deu início o pushback? Ah, pode autorizar então ao colega lá, a moça acabou de desconectar o finger aí, pode autorizar o colega lá, desculpa aí. Gente, obrigado. O Xamé 327 prossegue até o ponto de esfera via Pátio Índia, lá torre 118-195, ajuste ao 100 no 0 no meio. Autorizado o táxi até o ponto de esfera da 10, ajuste ao 0 no meio, Xamé 327, para o puxo acionamento, eu vou 66, portão 3. O 966, aguarde. Aguarda, 966. Após o depois da Avianca passar a causa, está autorizado, então 3155. Ok, após o Avianca está autorizado, 3155. Grande Ponte, Covid 21 Alpha, muito boa tarde, Texting Alpha. Solo, boa tarde, 3235, livrou. 3235, prossegue via Alpha, poste antes da Juliette. Fora, Ponte da Juliette, 3235. Alpha 2021, Alpha, JTEC lá, Alpha, report before taxi Juliet. Taxi vai Alpha, we report before Juliet, the port for 021 Alpha. Turbo 1097. Prossiga. Tente dar ótica na autorização com risco quando possível, pronto, corta. Turbo 1097. 327, mantém a ponta de espera e aguarde. 5 minutos, chama o seu protocolo quando receber aqui, com o 097. Positivo na frequência, vou no 097. Totalmente pronto? Totalmente, 966. Reporte táxi. Autorizado precisamente para dar a taxa do 966. O Gol 966, eu te considero a informação. Tá, aguarde para nova autorização de pushback. Eu já tinha um tráfego no 05, já estava aguardando mais de 5 minutos. Aguarde, mantenha a posição, seu número 2. Atenta, aguarda, 966. 3235, tem condições de ingressar a Juliette, atenta o tráfego da companhia para 508, com segurança? Então entra a Juliette, qual posição? O tráfego da companhia já iniciou o pushback, vai ingressar para a entrada do pátio 3. Aqui prossegue Juliette assim que o tráfego livrar a passagem, prossegue para o 08. Juliette após a passagem 08, está 3.20. 1.620 no solo, 37, livre direita, 1.21, 1. 3.1, livre na Gol. Beleza. Na ponte, fazendo um alfa, um olhado para o time de um. Só boa tarde, Gol 620, livrou na escuta. Gol 620, boa tarde, alfa, autorizado, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 620. Alpha 2021 Alpha, maintain position. Maintain position, approach to 021 Alpha. Entrada, ponte com 021 Alfa, que nem preciso. Aperture 021 Alfa, Juliet Gate 10. Juliet Gate 10, ponte com 021 Alfa. 327, decolando 39, controle 119-35, bom voo. 119-35, Oxenema 327, boa tarde, bom trabalho. Boa. Está 3155, vai aguardar a passagem do Portugal, após parte principal, Índia, ponto de espera 1895, ajuste ao tinto 90 no meio. Após o TAP, pátio para o ponto de espera 1-0-2-2-9-5. 2-2-7, da próxima ponte número 7 para o acionamento, puxa. Aguarde o chinema 2-2-7. Aguardando. Juliette, portão 05. Juliette 5, 620. Voo 966, reporte táxi. Autorizado, posicionamento, reportado ataque voo 966. Puxa 6227, pushback posição especial, reporte táxi. Alívio pushback, reporte ataque voo 6227. 16. Alívio e fora da pista 90, são 3, 1. Salvadora de Tapatapá, Serra do Codoso, novamente passando a falar. Tapatapá, Serra, Vitor Golf, Oscar, confere, confirme o passe que você encontra em pista que decola. Eu vim passando o passe da Aeroestado, Serra do Codoso. Decola a pista no 7? Serra Vitor Golf decola da pista 97? Afirmativo. Serra Vitor Golf pode decolar. Tem para Serra Vitor Golf, autorizado para Jundiaí, Serra Bravo, Juliette Delta, via roda do plano, Apesulu 16, após BHZ, DCT Show Mod, Apesulu 30, e em seguida sai conforme a rota apresentada no plano. O nível 400, saída da EL, Leda, transição Mótiva, decola a pista 17. Primeira curva à direita. Aciona 5457, controle 119.35. Passando o sábado para o sábado, curva à direita, certo? Afirma, 17, curva à direita, perfil da subida da EL, Leda Mótiva, o transponder 5457. Para o Gente, tá, Vitor Golfo com apenas cotejo a cópia, por gentileza. Chegou, Sierra Vitor Golfo, autorizado, jogo aí do nível 4-0 dano, no fórmula do no meio, do base até a Uruçal e o jogo 10 até a posição do base, até o uniforme do 16 base até o joelho, até o chamote. De fora da pista no 7, por zona à direita, e contra o perfil da El, direita, no 15, no 15, tá vendo? Se da El, luta motiva, ok? Mike, Oscar, Tango Vito, Alfa, motiva. Da El, luta motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, o Sierra Vitor Gol. Se o código transponder é o... deixa eu falar aqui. Poderia confirmar a frente? Transponder 5457. Apenas confirmando o plano Yankee. Qual a page é obter lá? Plano Yankee 400, 400, após 050, prossegue visual em B, Bravo, Golf, Charlie. Modifica em Bravo, Golf, Charlie, prossegue 050. Transponder 5457. 5457 é um plano Yankee, após Bravo Golf Charlie, segue via os corredores do São Paulo, o Sierra Vitor Golf. Correto, o Sierra Vitor Golf, tem condições de confirmar o POB? O POB 04. Gente, 04 no POB, para acionamento, chame a torre em 1 no edição 95, ajuste ao time 10 no meio. 118, 95, acionamento, no 0 no 6, ajuste ao Sierra Vitor Golfo. Para o táxi, Gol 966, com 8, 9, 4 horas, Maceió. Táxi autorizado à direita, Gol 966, via táxi Índia, ponto de espera, torre 118, acima 95, ajuste ao time 10 no 6. E ainda com espera no 0895, no 0 no 6, Gol 966. Boa tarde, Serra do Leco, prossiga. Agora 2 minutos, visual da imagem. Reporte no solo controlado, desconhece a reportar no setor. Muito obrigado, amor. Torre Gondo 966, ponte espera da 10. Boa tarde, 966, linha Idecola, pista 10, vento no 30 graus, 13 nós. A linha Idecola, pista 10, Gondo 966. Pronto para cópia? Pronto para cópia, prossiga. Cuidado, Serra, Bravo, Charlie, Fox, nível 360, sai conforme a ordem do plano, Arbor, Elefa, saída, Arbor, Elefa, após DCT Nítibo, vai para 2-1 e sai conforme a ordem. Decola pichando 10, primeira curva à direita, aciona 5475, controle 1-1-9-35. Sistema ativo autorizado, Serra Bravo Charlie Fox 360, com foto de rota. Decola 10, curva direita, Arbor, Elefra, Elefra e 5475, controle 1935, Gol 1097. Arbor, Elefra, ok, aceita. Eco Lima, Eco Fox, Trot Alpha. Arbor, Elefra, DCT Nítibo, após o Apesulo 2-1. Nítibo, Apesulo 2-1. Correta, após o ponto 1097. Acho, confere, aguarde o próprio. Arbor, Elefa, confirme para a gente usar o nível solicitado? Táxi 2-0 via Pátio, Índia. Ponto espera turno 183495. Ajuste ao time 1-0 no meio. Via Pátio, Índia. Ponto espera 1295 no 0-1-6 ou 6-2-2-7. Azul 4-1-8, ponto Fabio. Cruzado Serra, Bravo, Charles, Fox, Trot. Via Rota do Pão, na pisada 2-1. Nível de voo 360. Sai da Arbor, transição Elefa. A bola puxando 0, primeira curva direita. Matiana 5471, no controle 119.35. Autoriza do alinhar e decolar pistão no 0, vento no 40 graus, 12 nós. Vive alinhar e decolar, enche o final 62, 80. Tá, a Serra do Seu Golfo, no parque do, da Aerostar, para o acionamento. Acionamento agritário, me chama para o táxi, para o táxi Serra do Seu Golfo. Vamos lá para o táxi, para o Serra do Seu Golfo. Goiânia 6355. Boa tarde. Agora 54, controle 11935. 11935, obrigado. Uma boa tarde, 6287. Boa tarde, professor também. Confirme a informação papá, né? Paciente, o Janel 6355. Correto, informação papá em curso, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golf Romeo, via Rota do Pano, peso 110, pode Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda, ótima. Agora pistola 0, primeira curva à direita. Aciona 5474, controle 119, decimal 35. Está autorizado o 360 para Guarulhos e Atuzilu no 0, Taubaté, saindo da Euleda Mótiva, primeira curva direita, 5474 no transponder, 1935 ao controle, o Xanay 6355. É, agora você pode contar o Xanay 6355. Você será? Salvador, o Patapapá, Serra do Teogosto, o ponto de espera, ponto, pista no 7. Está autorizado a alinhar e manter no 7, reporte quando pronto para decolagem, o Serra do Teogosto. Gente, na escuta, reporte quando pronto. Autorizado ali a manter a pista no centro pela própria pista? Afirmativa pela própria pista, comandante, perdão. Porque a taxa mais fica interditada entre a Quebec e a November. Reporte quando pronto para decolagem. Tá, reporte lá quando pronto, obrigado. Tatatá, Serra de Torgolf, está alinhado, pronto para decolagem, pistão no 7. Serra de Torgolf tem livre decolagem, pistão no 7, vento no 40 graus, 12 graus. 40 com 12 graus, Serra de Torgolf, iniciando a rolagem. Vitor Golf decolou 01, controle 119-35, bom gol. 119-35, Serra Vitor Golf, obrigado. Azul 4118 no portão 1 não autorizado, chama táxi. Salvador, boa tarde, azul 2791, no final ele é 6310. 2, muito boa tarde, o Xinamia 314, sente do Papa. Xinamia 314, sente, guarde cópia. Guarda. Cantou 4118 com 3 horas e 10 minutos de autonomia, 1902 no seu Deus, Fernando Libra. Obrigada pela informação. Tem livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 11-9-2791. Livre pouso no 0, azul 2791. Dia ponte para 18, máximo 4118. Está pronto para o táxi, o Gol 1097, 183 a bordo, alterna Brasília, 3 horas e 6 minutos. 183 a bordo? 183. Copiado, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de prova, Peixinho 0, Torre, 1395, ajuste ao tinto no 096. 1096, Pátio Índia, do ponto de prova, 1895, Gol 1097. Chame a 314, ponto cópia. Fabinho. Eu? Você cabe ao pouso? Todo. Andrezinho. Transição Menin. Decola Peixão no Zé, primeira curva à esquerda. Aciona 5505. Controle 119.35. Ok, saída. Ok, autorizar 340, Zulu 20, saída Momo, transmissão Menino, decola da 10, curva esquerda, 5505, 1935. 5505, transponder, reporte ponto, chame 314. Ok, 5505. Livre direita, 1211. Direita 1211, azul 2791, uma boa. Solo Salvador, boa tarde, azul 2791. Azul 2791, boa tarde. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Lima. Quilo, Pátio 3, posição 4, Lima, azul 2791. Voador, muito boa tarde, o Azul 2789. Boa tarde, 2789, continua a aproximação, aguardando pista livre. Pista livre, final de 6 milhas. Controle 19-35. 19-35, obrigado. 789 na escuta. Tem livre pouso, pistola 0, vento no 30 graus, 11-9. Ele pousa na pista 10 pro azul. Torre, o gol 1097, eles vão com o trato na final pro nosso 990. 6998, é o número 2, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Diantan 3835, da frente da Papá, autorização Confins. Tá 3835, autorizado, Confins, Serra Bravo, Charles Fox, via rota do plano, nível 360, saída da El, Leda Motiva, segue via Pesolão no meio, após conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva à direita, 5512, é o código transponder e controle 119.35. 360, de acordo com o plano, Bael Leda Mostra, o Pesolo 16, Sassana 5512, controle 1935. Saiu da El Leda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, da El Leda Motiva. Motiva, da 3835. Após conta 3835. Livrou a pista, 2789. Vamos aí. 3, fica atento ao finalizador. Alfa aqui no pote 3, atento. Voador, muito boa tarde, jogou no 620, consciente da informação Papá, posição 5, autorização recife. Voador no 620, Papá, confere, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot Recife, via Pesulu 97, nível 370. Saída Pouca, transição Caju. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5520, controle 119-2135. Autorizado Recife, via Pesulu 17, nível 370, Pouca, transição Caju. Colo no zero, curva esquerda, transponda 5520, controle 1935, Golumé 20. Pode fonte, Golumé 20. Zero 0697 a linha e